Eu não paro mais, não, não paro mais. Quando eu entro, não saio. Se tu me jogar pra dentro, se tu me jogar pra dentro, não paro mais. Vem dançar o decolê, hora de dançar o decolê.